Paulo Bono, meia zero livro, mãe. Uno, 620, está autorizado o tanto de Alfa, repassando seus bilhetes. Alfa, tanto de Juliette. Leão, Bravo, Oscar, mantenha proa até 3 mil pés. Sete, ó. O Edson, poderia confirmar uma pessoa da base, gentileza? Não, na boa, tô todo mundo fora. Sente, o Guardião 87, está autorizado a estar no 70 que foi hotel, minha porta para cruzamento do 1028. Onde está a Juliette, 1620? O no 620 irá manter a posição de Juliette, falam que irá guardar o Airbus Etan, livre a posição 05. Ok, aguardo. Dado proa de Itape. Ciente Itape, 223 zona. Primeiro 2231, desça para o nível 050. Ciente 050, 2231. Salvador, gol, o 097. Gol, 097, prossiga. Autorização para confins nível 400, ciente da Sierra. Gol no 097, autorizado com fim, nível de voo 360, decolador 10, curva direita, saída da Euleda Bridge. Já Ampers 16. Controle Salvador PL 120, decimal 8, transponder 5552. Autorizado com fim, nível 360, decolador 10, curva na direita, executa da Euleda Bridge. Ampers 16. 1208 no controle, 5552 no código, 1097 na posição 4. 1097, contagiamento está correto, me chama pronto que se der adicionamento. Repórter é 1097. Guardião 87 para cruzamento, chama a torre 118, decimal 6. Solo boa, 3, 5, 4, 4, 6. O 5446 está autorizado o TFC Alfa, reportando Juliette. Alfa vai reportar Juliette, 5446. Minha 321, suba e mantenha nível. Né, minha 321, suba e mantenha nível 320, chame centro Recife em 126.0, alterna 128.8. 260, 1288, sobe e mantenha 320, ouça, né, 6321. Pula 620, vai ficar atento, vai fazer tanta. Autorizado inicial por Sidek, após com cautela, sou autorizado ingressar Juliette para posição 05. E agora dando o plano, saindo 5 para 5. Eu vou na 966 na Pucasepá, passando 1300 pés. Gol na 966, contato radar na decolagem. Suba e mantém nível 370, saída Puca, transição Zipá. 370 na Pucasepá, gol na 966. O 5446, mantém a posição da Juliette. Agora é o 9966, se possível, pro Zipá. Autorização, gol no 966. Guardando, gol no 966. Vai, quer que o Dato é confirmado destino Manati? Sim, estou autorizado Salvador, Manati, é meu pé, é colombo 7, curva direita, corredor Xé. Controle Salvador, opere 120, decimal 8. Transponder 0125. Controle, Romeo Bravado. Pode confirmar pessoas a bordo? 02 a bordo, acionamento táxi decolagem, torre 118 decimal 6, ajuste acima, decimal 012. Bravo Oscar, chame Centro Recife em 125 decimal 45, alterna 134 decimal 50. 2417. Gente, o 5446 irá ficar atento à voz do tanque, dentro de alguns distâncias solicitará o tanque após o ingresso de Juliette para o pátio 3, possivelmente posição 04, vai ficar atento ao sinalizador. Gente, Passarela 2231, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, ajuste de altímetro 10912, reporte estabilizado. Ciente, descendo para 2000 pés, 1012, vai reportar final do X-ray. Controle, Guardião 87. 87, prossiga. Guardião 87, decolado, saia, subida, Arbor. Guardião 87, contato radar na decolagem. Subir, mantém nível 300, sai da Arbor. Subindo, 300, sai da Arbor. O TAL 3155 está autorizado, táxi via Tati 1 na Tati Índia. O ponto está no 0, vai ser uma torre em 118.6. O ajuste de altímetro no 0, 1, 2. 1012, prossegue via Pátio do Tíndia. E lá, está uma torre 118.6. Obrigado, uma boa tarde, boa semana. Bom voltar. Boa tarde, Azul 6918, informação que é. Azul 6918, aciona a identificação, previsto chegada a Mari. Pode continuar descendo? Afirmativo, desça e mantenha nível 050, Azul 6918. 050, poderia voar em táxi? Afirmativo, voo Itap, Azul 6918. Obrigado, Itap, voo Azul 6918. Estou acompanhando o piloto. Quilo Romeu Oscar, confirme. Estou acompanhando. Quilo Romeu Oscar, chame a torre em 118 decimalmente. Azul 4118 no 3 O 4118 está autorizado, são prontados. Livre, motor ataque 4118. Uno 966, chame Centro Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260288, obrigado. Paulo Gol, 1097, foi estacionamento na posição 4. 1097, aguarda o número 2 do setor. estabilizou na final 2231 no visual. Passarelo 2231 no chame torre em 1118 decimal 6. 186, gente. Chame a defesa aérea nos canais previstos. 87 para a defesa nos canais previstos. Controle Salvador, uma boa tarde. Este é o TAM 3155, decolou perfil da El. 3155, contato radar na decolagem, saída da EL, transição Leda Bridge, subiu uma DN nível 340. 340 da EL, Leda Bridge, TAM 3150, pode voar da EL, tá presente? Da EL, TAM 3155. 3155 da EL. Bridge 5627, mantém nível 130, radar terminado, chame Aracaju em 120 decimal 3. Serviço radar encerrado, trip 5627. Trip 5627 na escuta do controle. Na sua escuta, trip 5627. Trip 5627, serviço radar terminado, mantém nível 130, chame Aracaju em 120 decimal 3. Aracaju 103, trip 5627, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Reponte para 110, torre 118 do Sol 6, posição altímetro no 0, no 2, bom voo, azul 4, 118. Já estou reduzindo meio, obrigado. O gol no 097, após o Embraer da azul inicial táxi, está autorizado o pushback de treinamento, chama para um táxi. Após o azul livre, a próxima táxi no 097. A 9 no 8, desse mantenha 2000 pés. 2000 pés com 1002? Azul 6 9 no 8, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 2. 2000 pés com 0 no 2, azul 6 9 no 8. Índia Novembro, prossiga. O Mike Delgado Saliba para o ingresso para o Tupi. O Mike Delta Bravo está autorizado o contorno 71, vai me reportar através do portão 06. Ficar atento ao Blank da Boa iniciar o pushback. Após o mesmo iniciar o táxi, está autorizado segui-lo via a Daxon Índia. Ponte para Dono Zero, chama a torre 118 decimal 6, o ajuste é altímetro 1012. Até o través, posição 06. Passarelo 2231, boa tarde. 2231, está autorizado o táxi Alfa, reporta a Juliette. Reporta a Juliette. Salvador, o Chaner 6314, autorização Petrolina, informação Tango. Chanel 6314, está autorizado Petrolina, nível de voo 340, decolada 120, a curva à esquerda, saída Momo, transição Flock via Ampezulu 20. Posto Petrolina, posto conforme rota. Controle Salvador, PL 120, decimal 8, transponda 5557. 5557? 5557. 30340 para Petrolina, decolada no 0, esquerda, Momo, Flock 208, posto 5557, posição 8. O Oceané 6314, cotejamento está correto, sou pronto para receber adicionamento. Chamada. Juliette, passaredo. Passaredo 2231, no ingresso Juliette para parte 3, possivelmente posição 03, vai ficar atento ao sinalizador. Gente, parte 3. Paulo Golo 097, tá. 106 a bordo, 3:32, termina. 1097, está autorizado o táxi via parte 1, alta C Índia, ponte Carol 0, torre 118, decimal 6, o ajuste altímetro no 012. Parte Índia, ponte espera da 10, decimal 6, para 097. O Mike Santa Bravo está autorizado, seguiu o banho da Gol até ponte 0210. Controle Salvador Azul 4198. Azul 4198, contato radar na decolagem, subir mantém nível 340, saída da El, transição Leda Bridge. Da Leda Bridge, sobe a 340. Patango Golf Quilosa, informa o tráfego na posição de 12 horas, 5 milhas, Papa Alfa 34. Afirmativo Golf Kilo 1.500. O procedimento avisou para o campo azul 699. Azul 698, chame torre 198, decimal 6. 26, boa. Controle Salvador, boa tarde, eu posso apapar, Mike é Delta. Aqui é o Delta, vou indo para a rotatória, reporte a 20 milhas, Salvador. Autoriza para direto para Delta? Autorizado direto, Mike é Delta. Autorizado, foi direto para a Nath, reportará na 20ª milha da Delta. Eco Índia 90, controle. Eco Índia 90 será ultrapassado pela esquerda, pelo Golf Quilosa, a 3 milhas de distância. Golf Quilosa, você está visual com tráfego posição de 1 hora a 4 milhas no nível 050. 3155, chame Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 1251 123325, Otan 3153. Contra 097, contato radar na decolagem, subir mantém nível 360. Saída da EL, transição letra Bridge. Bel, letra Bridge 360, gol 1097. Atingiu 40, né, que ainda não vem, né? Ciente, Eco Índia 90, mantém nível 040. Atingiu 40. Eco Índia November, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro 1092. Para 2 mil, Eco Índia November. Quilo Oscar, controle. Papa Tango, Golf, Quilo Oscar, controle. Transfira, Golf, Quilo Oscar. Visual agora com tráfego à sua direita, posição de 2 horas, a 3.500 pés, descido. Afirmativo, Golf, Quilo Oscar. Gente. Com Índia November está sendo ultrapassado pelo tráfego à sua posição, à sua esquerda, passando 5 mil pés, descido. Juliette, posição 01, na parte 1. Alfa e Juliette para posição 01, na parte 1. Ju 4198, chame agora Centro Recife em 1025, decimal no 0, alterna 1033, decimal 25. 2590-3325. Ciente da informação, Tango, autorização de tráfego para Confins. Salto 3219, está autorizado Confins, o nível de voo 360, decolada 1-0, a curva à direita, saída da EL, transição Leda, após voo abrigo. Biel, peso voo na meia. Controle Salvador, altere 120, decimal 8. O transponder 5567. Ciente, autorizado então Confins, nível 360, via Upper Zulu 16. Decola da 10 com curva à direita, saída da EL, transição Leda, após Leda Bridge. Intercepta Upper Zulu 16. 120, decimal 8, controle 5567, transponder o TAM 3217. 3217, cotejamento está correto. Estamos prontos, putback, treinamento. Ciente, o TAM 3217. Passamos direto em Tango Zulu, autorizado de chegada a Mari, desse mantém nível 050. Ajuste de altímetro 1092. Chegada a Mari, 050, 1092, direto de Tango. rádio, Papa Romeu Mike Delta Bravo, decolou, perfil Puka, Aracaju. Mike Delta Bravo, acione 5423 normal no transponder. 5423, Mike Delta Bravo. Mike Delta Bravo, contato radar na decolagem, suba ao nível 370, sai da PUCA. 370, Puka, Mike Delta Bravo. Paulo Salvador, o azul 692. Aguarde coordenação, Mike Delta Bravo. Aguarde coordenação, Mike Delta Bravo. Aguarde coordenação, Mike Delta Bravo. Mike Delta Bravo, aguarde coordenação. Aguarde. Modifica as regras da presente e eco ainda novembro. Faz 69 no 8, já foi informado a Infra Aero. 3, eco ainda novembro. 9 no 8? É, já foi informado a Infra Aero. Creio que dentro de alguns instantes será solucionado. Esperamos que sim. Ok, tá aguardando até alguém chegar aqui pra gente parar o avião. Papa Romeu Mike Delta Bravo, autorizado na proa de Aracaju. Obrigado, Aracaju, Mike Delta Bravo. 1097, chame centro Recife em 125, decimal 90, alterna 133, decimal 25. 25 no 0 e 133, 25 no 0, 97, 4. Chame torre em 118, decimal 6, Golf Luan. 36, Golf Luan. Sapatango Juliette, Tango Zulu, vou ir na proa de TAP. Paulo Salvador, passarelo 2231, informação Tango. Passarelo 2231, copia. Tá, pronto pra costa. Passarelo autorizado, barreira, Zulu 80, conforme o rato do plano. Decola da 10 esquerda, bombo VATAP. Após o ataque, IST 42, Lapa e direto. 120, decimal 8, 5575, transporte. Ok, gente, 2231 autorizado para Barreiras, nível 180, decola 90, curva esquerda, como o ataque, intercepta o IST 42 até Lapa, após direto. 202, controle, 5575 no transporte. Chame Estamos prontos para estacionar. Chamarei. Polo Salvador, TAM 3217, posição meia dúzia, pronto para pushback e acionamento. 3217, aguarde, só um instante. Aguarda. Um, dois, cinco, quatro, cinco, confirma a secundária. Corrige, 7186. Ajusta no 012. Zero sete, após passagem do Airbus da Oxenay, autorizado push. Entra, após passagem do Airbus da Oxenay, autorizado push, TAM 3217. Da UNASPETE, ECO INDIA NOVEMBER. ECO INDIA NOVEMBER, chame torre em 118 decimal meio. Salve Salvador, boa tarde, TAM 3145, informação Tango, copia, já 360. 3145, boa tarde, Galeão, autorizado 360. E a Pesulo 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, para o fone. Decola no zero, direita da Euleda Bridge. 120, decimal 8. 5005, transponder. 30, Galeão, 360, Pesulo 10, SMAP, Lúvito. Da Euleda Bridge, a saída 208.2, saída 5005, transponder para 3145. Correto, irmão. Solo, gol no 620, Recife 410. Aceito 370, no 620? Aceito. Recife 370 autorizado, Aperuí 58. Decola da 10, esquerda, Puca, Aracaju. 120, decimal 8, 5572. Autorizado 370, Recife, por isso que 58, 10, Puca, Aracaju. 20.8 ao controle, 5572 ao transponder, o gol no 620. 5572, correto, é pronto, puxa sinal no 620. 620. TRIP-53-64, sem identificação, autorizado de chegada a Bonfim, sexta, para nível 040. 040, chegada a Bonfim. Qual é a cidade lá? Negativo, mantenha-se no perfil da TAR, TRIP-53-64. Azul 4206, aciona identificação, autorizado de chegada Mari, desse mantém nível 060. 060, azul 4206. Autoriza pro 8 Duna, pro azul 4206. Negativo, azul 4206. Sim, 4206. atmosfera da 10 via Índia, torre 189, corrija, torre 118, meia dúzia, 1012 o ajuste. Até o ponto zero da 10 via Índia, lá torre 118612, eu tanto 32170122 ajuste. Contato radar na decolagem, suba e mantenha nível 340, saída Momo, transição flop. Momo, flop, nível 340, 63, não faz. Azul 4206, reduza para 2209. Para 2209, confirma o tráfego? É o Gol 9070. 9070, confirme seu destino e o horário. É Guarulhos, já fala o 45. Pro 9070 para Guarulhos às 19:45. Ciente, eu estou sem um plano aqui no sistema, vou fazer o um check com a IS e com a... e com o C. Aguarde as instruções. Voo 9869, a sua identificação desse mantém nível 050, autorizado chegar a bom. 050 na bomba, 9869. Passamos Juliette, estamos Lu, desça para 2000 pés. Ajuste de altímetro 1092. Para 2092. Pode evoluir. Para 3194. Para puxa só na meta, Gol 1620. Na FIC está livre, chame táxi. Semana pronta, 620. Salvador, muito boa tarde. Tem 3217. 3217, contato radar na decolagem, suba e mantém nível 360, saída da EL, transição Leda Bridge. Da EL, Leda Bridge 360, seria possível a proa de Leda ou Bridge? Foi na proa de Leda, TAM 3217. Leda, obrigado. Quatro dois zero meia, desça para nível 050. 050, 4206. Uber 4206, reduza para 2, correção, reduza para 209. 209, Azul 4206. Bom dia, confirmado, nosso 4206, está tendo um tráfego bastante, casa abaixo. Afirmativo Azul 4206, tráfego na posição de 2 horas, 10 milhas, um Charlie 402, mesmo rumo, está cruzando 3000 de altitude. Controle Salvador, Delta 3560, boa tarde. 3560, identifique, direto ao 0620, chegada à Mari. Autorizado na Mari até o 0620, para 3560. O Azul 4206, mantenha presente proa, limitado pelo localizador, a fim de passar mais aeronaves à frente, em função da velocidade de aproximação do motor. Mantenha presente proa, limitado pelo localizador, 4206. 4206, dentro para 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. Deixando para 3 mil pés, no 0 no 2. Então, o ponto de espera está livre, 1012 é o ajuste, setor 8862. Então, 3145. Evitar 1012, 186. Boa tarde, 3145. Seguro 260, está livre, seguiu o SAM. Ponto de espera 286, 1012, por voo. Seguro 263, na face, está positivo à direita por 820. Cliente 6314, chame o centro Recife 125.45, alterne 134.50, informe do desvio ao centro Recife. Quem será? 2545340, já até lá. E 5364, reduza para 200 nós. 200 trip 5364. Pra ver se tinha acontecido o plano chegar até o operador. Vou coordenar agora pra saber se a sala do plano continua. Ok, como é que 206, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2. 2.10, 4.206. 2.06, vou na proa de duna da presente e reduza para 1.70 nós. Proa de Duna reduzindo para 1.70 no ar, Trip 5364, curva à direita, proa 230, limitado pelo localizador, vetor para sequenciamento. Direita, proa 230, o limite do localizador vai reduzir o máximo que puder aqui. O 69, reduza para 200 mais. No 869, desça para 4 mil pés, reduza para 200 mais. 4 mil pés, 4 mil pés. Juliette, Tango Zulu, estabilizou. Dame Torre, 1 no 8, decimal 6, Juliette, Tango Zulu. 1 no 8, 6, 12, agora estou bom para Trip 53, 64, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, Trip 364. São 3217, AMI Recife, 1125, decimal 1, Alberti, 13325. 251, 13325, uma boa tarde. Boa tarde. Flip 5364, esquerda pro 180. Esquerda 180, 5364. 1869, direita, proa 230, vetor para sequenciamento, limite a magnética 100 de Simbra. Direita 230, limitado pela 100, tem proa 869. Desça para 2.000 pés, vai pro Edituna, autorizado LF. 2.000 pés pro Edituna, 5364. Azul 4206, está livre LF, chame torre, 198, decimal 6 dúzia. 18.6, obrigado, bom dia. Bom dia, tá 3560, reduza para 200 nós. 200 nós agora, 3560. Passareta livre, via Pátio Índia, ponto espera 18.6, 612, ao ajuste. Pátio Índia, gente. Sou de Ledo. Ledo, muito obrigado. Vamos só? No 4.000, 8.9. 1869, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2. 10.92. 3.560, retorno para sequenciamento, esquerda proa 020, limitado pela magnética 100 de Simbra. 3.560, esquerda 020, limitado pela 100 de Simbra. Correto, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 2. 4.612, 3.5.0. Gol no 869, esquerda proa 180, desça para 2.000 pés e reduza para 1.709. Esquerda 180, 179, reduzindo no 869. Direto trive, que após conforme. Controle 120, decimal 8, aciona 5.022. Afirmativo, autorizado com Ford 340 para Campinas. É, decolando da pista 10 com curva direita da El Leda Bridge. Após Bridge, Upper Zulu 16, BHZ, Trive e Oplite. Chama 208 e acena 5022. Correto, Azul, Chancro. Chamará. Prossiga. Confirmando então, o plano foi enviado onde? Onde foi feito? E o QSL 175? Ok, vou tentar novamente, mas adianto que geralmente essa informação não é suficiente, ok? O Recife solicita que faça um novo plano, mas aguarde confirmação. T560, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, 3560. direita proa 3560. Negativo, 3560, curve à direita, proa 080, reposto estabilizado. Direito 080, contra a direita. Eco Delta Fox, aguarde um instante. Solo Azul 4206, boa tarde, de sua assistência. 206, portão 8, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette. Zero sete zero, sol.